quando as irmãs foram ao sepulcro de Jesus. Mas ao chegarem, não puderam achar, só viram um clarão de uma luz. Maria sentou no cantinho ali, e as lágrimas começaram. Quando de repente alguém bradou: mulher, por que choras? Sou o Senhor. Estavam os discípulos a chorar quando de repente, sem nada se abrir, ele apareceu dizendo: eis-me aqui.